Rápidos Cast. Agora. Vamos lá, Eli. Bem-vindos todos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou MPZ hoje. Seu podcast mais atrasado que tem, né? Mas estamos aqui, eu e o Eli. Tudo bem, Eli? Beleza, e aí, pessoal? Beleza, e... Mais uma vez eu me sinto culpado de novo por atrasar um pouquinho. Imagina. Acho que dessa vez a conta é minha. De 5 dias da semana eu só pude um e o sanduíche também. Então a gente emplacou ali a terça-feira. Aí agora só sobrou a sexta. Mas vamos lá, vamos que vamos. O podcast está aqui. Só lembrando que o sanduíche e eu demos palpite sobre o Pro Tour lá na terça-feira. Então tá valendo, né? Agora eu e Eli estamos gravando e vendo o Pro Tour. Então já não vale mais nada. Mas aqueles palpites estão válidos. E para quem não conhece a gente, o Eli e eu somos manjadores, né, de formatos diferentes aqui desse card game que a gente gosta muito, mas de vez em quando a gente fala de Magic também, né? De vez em quando é bom falar. Beleza, nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Facebook e o YouTube estão aí. Abraços para os nossos padrinhos, tem dois padrinhos novos, o Alberto e o Eduardo também. O Eduardo é ouvinte de longa data aí, muito obrigado pelo apoio de vocês. E quem quiser também conhecer o padrinho e as recompensas legais que tem, entra lá, eu vou deixar o endereço aqui. O Twitter é hackdoscast também. E uma outra coisa, quem quiser, chaves do Arena nós temos. Tem que agradecer um ouvinte também, o Guilherme. Ele mandou umas keys do Arena por e-mail. Então temos keys sobrando agora. Acho que dá para considerar esse beta aberto já, de tanta key que o pessoal tá compartilhando. Então quem precisar, manda e-mail ou pede no Twitter tal, que a gente envia assim, porque tem bastante gente colaborando, né, Eli? Isso aí. E hoje nós vamos falar então com o Sanduíche. Eu vou falar com o Sanduíche na fase principal sobre o novo Standard. Mas antes disso tem algumas notícias, né? Vamos falar um pouquinho de Commander lá na fase de manutenção, as novidades do MOL. Nada sobre o Pro Tour ainda, apesar de ele já estar ocorrendo e ter uns números interessantes. A gente vai deixar para quebrar os números do Pro Tour ele no programa que vem. Né, que vai ser dedicado para isso, que eu acho que vale a pena, porque é uma abertura especial, tem muita coisa acontecendo, tem o Silver Showcase também, então vale a pena, né? Eu vi uns comentários, o pessoal agradecendo bastante, que eles estavam comendo bastante no Pro Tour, os Pro Players falando que pelo menos em termos de alimentação, assim, os breakzinhos que tem, o pessoal tá comendo bastante. Que inveja. Bom, a gente pode reclamar que o GP teve comida também, teve os bolinhos lá. E na fase de compra tem umas coisas interessantes também, não exatamente sobre o M19, mas sobre o que tem acontecido com o Commander no Pauvre. Falando em Commander, na fase de combate ali, a gente vai dar uma olhada no estrago, melhor, nos resultados de Commander 1x1 no Magic Online. Mas falando aí, Commander 2018 saiu, né? A gente tem cartinhas novas aí, e você, como especialista em Pauper, também vai colaborar com a sua análise aí de Commander no Pauper. Tem coisa boa? Tem, nada. Beleza, então, gente, obrigado por ouvir. Toca o mar, até semana que vem. Tudo de bom aí. Valeu. Antes de passar, deixa eu fazer um convite aqui pro pessoal. Quem estiver em Sampa, na região aí de Sampa, e for na Bienal do Livro, nos dias 9 e 10, quem quiser trocar uma ideia sobre RPG nas escolas, né? Não só nas escolas, como em bibliotecas também, eu vou estar lá e vai ter bastante gente discutindo isso no stand do Conselho Regional de Biblioteconomia. Nos dias 9 e 10, dia 9 é 11 horas e dia 10 é 15 horas. Eu acho um assunto muito interessante, me interessa, por isso até aplico no projeto que eu estava te falando ali antes, esse projeto da escola, eu costumo aplicar também, e traz uns resultados bem interessantes, cara, resultados bons mesmo, engaja os alunos de uma maneira diferente. Então, quem for na Bienal nesses dias aí, 9 e 10, que é quinta e sexta, né, da semana que vem, passa lá que a gente troca uma ideia. RPG, se bem aplicado, é uma ótima ferramenta de aprendizado, de várias dificuldades aí podem ser superadas com o RPG, né? A gente sabe que é uma fase complicada do pessoal na escola aí, e o RPG ajuda bastante em várias questões de desenvolvimento aí, né? Sim, incentiva a imaginação, e nós colocamos problemas reais mesmo, de uma forma que eles não estão acostumados a ver, né? Não é um papel escrito, calcule isso, faça isso. Faz parte de uma quest para eles, então eles se engajam mais para resolver isso, acaba ficando emocionante. E é muito legal de ver, é legal de discutir isso com outras pessoas que já experimentaram, que entenderam o assunto, para aprimorar a técnica, deixar mais proveitoso para todo mundo, não só para quem narra, né, mas para quem também está participando. Mas é isso aí, vamos falar de Commander então na manutenção. Bora lá. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Ele, Commander 2018 saiu, a gente também vai ter um programa sobre isso, porque acho que vale a pena não só falar sobre esse produto, mas também sobre Commander Multiplayer em geral, que nós estamos devendo faz tempo sobre isso. Então, acho que ainda em agosto vai sair um programa desse. Mas só para dar um resumo aqui, né? Você chegou a ver o spoiler inteiro? Não lembro de todas as cartas, mas cheguei a dar uma passada em boa parte da coleção, sim. Tá em português, né, agora também. É melhor se acessa lá no site da Wizards, traduzido, e dá para ver exatamente as cartas que eles trouxeram de volta, as cartas novas, as lendas novas. E tem umas coisas interessantes. Tem um Storm corrigido, você chegou a ver? Você copia a mágica para cada vez que você castou o seu Commander nesse jogo. Bacana, né? É um ciclo inteiro de cartas assim. Achei bem, bem interessante. O branco, por exemplo, ele custa 6 manas e faz dano de 4-4. Então, se você castou seu Commander duas vezes, já tá no lucro, né? Tem duas cartas. Faz mais ou menos a mesma coisa, só que tiraram a keyword, né? Copia cada vez que você conjurou o seu comandante. Ah, tá. Não, na verdade é o Storm só pro Só comandante, pro né? comandante, isso. Só Só. pro comandante. Estão chamando de Isso aí. Commander Storm. A gente brincou lá na fase de desvirar sobre não ter nada para Pauper, mas tem sim, tem duas cartas que eu encontrei que caíram de raridade, mas elas têm pouco impacto. Vamos falar da que tem mais impacto primeiro, que é dizer as horas, Telling Time. Primeira vez como comum agora em Commander 2018, né? É uma cantrip azul de duas manas. Você cava três, né? Pega uma na mão, uma vai para o fundo e outra vai para o topo. Mas Isso. nós não vemos por enquanto grande motivo para agitação, não. E a outra, menos ainda, né? Ele é a encantadora de Avemaia, que não. Essa daí não tem muito. Pode ser comum hoje em dia, assim. Não é porque no Pauper as cartas que tem sinergia com artefatos, com encantamentos, vão sendo auras, né? E as criaturas precisam de Hexproof, então ela acaba que não tem muita funcionalidade aí, pelo menos por enquanto, em nenhum deck que possa fazer diferença. Perfeito. Mas tem uma carta aqui que eu queria destacar. É a melhor carta que eu achei do spoiler aqui. Eu diria que é a melhor criatura do spoiler. E não é à toa, é a carta mais cara atualmente, se você for comprar a avulsa de Commander 2018. É a Yuriko, a Sombra do Tigre. É uma ninja, ela é preta e azul, né? Custa uma preta e uma azul. Então, 3 manas para um ninja lendário, 1/3 só. Até aí não é excitante, né, Eli? Só que ela tem ninjutsu de comandante. Ou melhor, ninjutsu. Eu sempre falo ninjutsu, cara, que raiva! Sempre fala ninjutsu. É ninjutsu de comandante, ou seja, se você está atacando com seu comandante e ele não está sendo bloqueado, você pode pagar esse custo de ninjutsu, que é apenas uma azul e uma preta. Então, quando um ninja que você controla causa dano de combate a um jogador, você revela o card do topo do seu grimório, coloca aquele card na sua mão e cada oponente perde uma quantidade de vida igual ao custo convertido daquele card. É um Bob inverso, né, que dá dano no oponente. Eu gostei da carta. Oi, oi, pois Não, não, vai lá. só falando da habilidade, o comandante entra em campo quando outra criatura que atacou não for bloqueada, né? Devolva um atacante não bloqueado que você controla para sua mão. Coloque este card de sua mão ou da zona de comando. É verdade. Ele É que é. você acho que você falou o contrário, né? Se o comandante estiver atacando, Isso, você isso. volta. É. Bem lembrado, ele. Obrigado. É que na verdade é um ninjutsu melhorado. Você pode jogar isso Aquele da sua mão. específico, né? Você pode jogar isso aqui da sua mão ou da zona de comando, se ele for o seu comandante, é claro. Então é bem O que é melhor. ótimo, né? Porque ele tem uma habilidade que é quando causa dano de combate, né? E você pode castar, entre aspas, ele por 2 manas sempre, né? Se você Não, não. conseguir Isso aí, fazer ele. qualquer custo alternativo é somado do imposto lá do comandante, viu? Sempre, sempre. Ah, o ninjutsu também eu tenho que pagar os dois a mais? Também, também, sempre. Ah, então esquece que eu falei. Ah, mas mesmo assim é mais barato do que É pagar uma o mana custo menos, dele né? na primeira vez, exato. Em todas as vezes, né? Se você for castar com ninjutsu, é mais barato. E é interessante a carta, eu acho que ela tá cara, sim, ela tá 18 dólares ou R$ 70 na Liga Magic atualmente. É, ela tá cara assim porque acho que o pessoal tá vendo alguma chance de jogar em Legacy. Pensa assim, você tá atacando com um Delver que não tá sendo bloqueado ou qualquer outra criatura, né? Por duas manas você tá dando um de dano no oponente e tá comprando uma carta e dando no oponente dano igual ao custo daquela carta. Se você já tiver com a mesa ali meio controlada, você consegue criar uma vantagem de carta bem interessante. Melhor do que aquele Ninjinha Azul 2-2, né? Nesse cenário. Porque aí você tá dando dano conforme você compra a carta também. Ele faz um virtual 3 para 1, né? Não três vantagens de cartas, mas ele faz três efeitos, né? Ele causa dano, ele compra a carta, ele causa dano do atacante, né? Da criatura atacante, do combate, causa o dano da carta e te compra a carta, né? São três efeitos numa carta só. Sim. Eu acredito que seja uma carta forte. Não sei se é suficiente para jogar o Legacy, mas, né, é bem relevante, né? Tá tendo esse mini hype aí, mas na real, o Legacy Dexes assim geralmente tem cartas de custo muito baixo, né? Então, o dano que você vai dar, às vezes não vai valer a pena o custo, o risco de jogar ele. Mas enfim, é a carta mais cara atualmente. Isso diz muito ele sobre a qualidade do produto, né? Tem muita gente pistola aí com esse produto, por quê? A recepção não foi boa porque ele não tem reprints satisfatórios. Não tem nada de alto preço. Né? E não tem nem, por exemplo, ciclo de terreno raro. Não tem, cara. Cadê aquele ciclo de Battlebound? Não podiam reprintar aqui? Não, não, não. Ou alguma coisa similar, né? Sim? Que fosse. Porque o Ciclo de Battlebald era bom para vários oponentes, né? Sim? Para Ele entra se multiplayer. tiver. Fizesse algo similar pro X1, se fosse o caso, né? É, É que no exato. caso, esse. Ou pelo menos alguma coisa alternativa, né? Que você pudesse utilizar que fosse relevante, né? E reprints também que porque assim para me convencer a comprar um deck de Commander eu tenho que enxergar o seguinte, ó, eu preciso de X de três cartas, né? Vale muito mais a pena para mim pagar cinco não, né? R$ 15 a mais em um deck de Commander fechado que vem essas cartas que eu preciso do que comprá-las avulsas, porque aí eu aproveito as Sim. coisas que vem no deck de Commander, mas dessa vez não tem tantos reprints valiosos assim. E além disso são quatro decks, né? Desde o ano passado são quatro decks em vez de cinco, então o hype está menor ainda. E o povo não gostou, não. Os temas também estão meio estranhos, não foram seguidos à risca, né, nos decks. Então as perspectivas aí de commanders abertos desse produto aí não são tão altas, ou seja, as cartas podem manter um preço alto por causa da falta de oferta, né? Falando nisso, ainda em Commander, Willy, você chegou a ver as tokens do produto? Não, as tokens eu não vi. Eu vou deixar um link aqui porque já está disponível. Tem uma token nova que eu achei linda, cara. É a token de sobrevivente. Uma token vermelha 1/1. Linda a token, adorei. Eu aconselho o pessoal que está escutando aí quando puder dar uma olhada aí nesse link e ver. O resto das tokens acho que não tem nada novo assim que chama muita atenção. É mais a token de sobrevivente mesmo. Encontrou aí? Nossa, bonita mesmo. Acabei de Linda, né, abrir cara? aqui. Linda. Muito bonita. Vamos falar de Esse uma Cat das. War também é bacana. O gatinho? Gato Guerreiro? Ele tem uma concepção artística Forge Walk diferente de 2-2. todas as outras, né? Sim. Ele Um lembra. tipo de Ele arte. tem uma pegada de coleção antiga, não tem? Sim. Que é um pouco mais rebuscado a imagem, um pouco mais, né? Sim. A lá é a época Mais. de Saga de Urza, Mercadia. Isso, bem Chama a bacana. atenção de todas as outras. É verdade. Vamos falar um pouquinho de uma mudança para os juízes aqui. Deve ser 1% da nossa audiência. Mas tem uma mudança de certificação para juiz. Acontece o seguinte: agora coordenadores regionais podem permitir que um juiz nível 2 administre o teste para outros níveis 2. Ou seja, para que outros juízes nível 1 virem nível 2. Um juiz nível 2 pode aplicar para ser um coordenador regional se a região não tiver nenhum nível 3 selecionado. Então, os juízes entendem o que eu estou falando aqui. Quem não é juiz não precisa se preocupar com isso, né? Só mais uma coisa também: teve mudança ele para team leader, para certificação de líder de time no nível 2, né? É uma lista aí de mudanças, mudou bastante coisa na forma como você pode tentar se certificar dessa forma. Mas como é de interesse de pouca gente, eu só vou deixar o link aqui para quem quiser dar uma olhada. Tá lá no blog dos Magic Judges, né? A gente falava. Falando Oi, em pois não. juiz, eu lembrei. Não, eu fiz contato com um juiz, no CLM, e ele vai fazer uma parceria com a gente de ajudar, a gente com algumas regras, algumas, sinergias de cartas e alguns cenários de jogos, né, em real competitivo. Porque para quem joga Pauper, né, que é o que a gente tem, eu tenho vivido mais, a gente tem algumas dificuldades, né? E por não ter tantos, né, campeonatos frequentes, e aí ele aceitou escrever pra gente, né? E É uma a partir boa de semana que sacada vem ele. Ele vai escrever no ele blog? vai. Inclusive ele já fez um artigo pra gente, tá editando pra publicar semana que vem, Boa. já falando de dois cenários que a gente veio na viagem durante o CLM conversando, e aconteceu realmente lá no CLM, então a gente vai expor essa situação e apresentar, tanto no réu regular ou quanto no competitivo, qual seria a forma de resolver aquelas situações, né? Qual a forma indicada para resolver aquelas Aí é situações. que entra uma coisa que alguns jogadores de Pauper não gostam, né? É Legacy Pauper. Ou seja, tem uma pool de cartas enormes do Legacy. Então, o número de integrações é gigantesco. Então, permite assim que coisas assim aconteçam. Eu acho que um formato mais pesado ainda para juiz deve ser Commander. Commander tem umas interações bizarras com cartas pouquíssimo usadas, né? Também é um outro formato que deve exigir muito dos juízes. Mas legal é a Eu acho que notícia, até. cara. É bom, sempre bom ter o suporte de um juiz. Sim, ele é e o Eric é lá do Rio de Janeiro, ele é um juiz nível 2 também, né? Ele gosta muito do Pauper, né? Então conseguimos juntar duas coisas aí bem bacanas e ele Nice. vai ajudar bastante a gente nisso aí. Que bom. Vamos falar então de mais um produto da Wizards, vai. A Olha a Wizards. propaganda. Olha a propaganda, Jabá. Vamos falar de miniaturas de Dungeons e Dragons. Para quem for comprar esse produto de Ravnica, né, que vai trazer aí uma ambientação para Dungeons e Dragons, tem várias miniaturas, né, de criaturas de Ravnica, de várias guildas, inclusive, né, estão com os designs de roupas atuais, né, que eu esqueci o nome da pessoa, mas é uma artista que fez o design geral para Ravnica, a concepção artística de Ravnica nova dessa edição que vem em outubro. Ela disse que agora é outono, se eu não me engano. É outono em Ravnica. Então essa é a novidade nas Isso. roupas. E aí todas essas miniaturas estão trazendo um pouquinho disso, né? Eu vou deixar um link aqui para quem quiser ver algumas delas, né? Tem Minotauro, tem Anjo, tem Guerreiro Humano. Esse aqui é Rakdos, por exemplo. Tá bem interessante. E quem for mesmo mestrar em Ravnica pode comprar uma dessas aqui para tentar brincar. Quem não for também pode para Colecionar e tal, né? Quem faz vídeo também colocar como cenário, né? Fica legal, sim. É Magic, né? É Magic. Mais uma coisa também que saiu agora não é mais Ravnica. Vamos voltar para Dominaria. Normalmente quando sai uma coleção em um plano novo, a Wizards lança um suplemento bem pequeno, gratuito, né? Chamado Plane Shift, para você conseguir ambientar a tua história de Dungeons & Dragons naquele plano. E dessa vez foi Dominaria. Dominaria não é um plano novo, mas foi a primeira vez que a Wizards teve oportunidade de fazer isso. Então eu vou deixar o link aqui para quem quiser fazer o download. É basicamente isso, é fácil. Só que dessa vez eu não encontrei em português. Não sei se tem em português. Já teve uns outros antigos que eu lembro de ter lido em português. Então, pessoal que gosta de traduzir aí, fiquem de olho. Teve o nosso ouvinte Eduardo, ele mandou um link aqui muito interessante de uma coisa que aconteceu recentemente. Eu não sei se isso é para comemorar ou para ficar triste, né? Saiu no Jovem Nerd, cara. Jovem Nerd que é baita, baita canal aqui, né? De tudo. Tem podcast, tem site, vídeos e tal. Eles disseram que uma Black Lotus foi leiloada recentemente. Uma Black Lotus, deixa eu ver aqui a edição dela. Black Lotus Mint. Eu acho que ela tava graded, né? Tinha uma nota para ela. Ela foi leiloada por meros 87 mil dólares ali. 325 mil reais atualmente. Eu vi essa notícia. A gente acaba, às vezes, eventualmente falando, né? Ah, Black Lotus e tal. Pra gente que joga Magic, né? Ouviu Magic alguns anos atrás, a gente ouviu falar, nossa, Black Lotus e tal, né? E aí você vê um negócio desse sendo vendido a esse valor, é absurdo, né? 87 mil dólares, que dava quase 250 mil reais, né? Pelo que. Atualmente, Acho que um pouco mais. 325 mil reais. 300? 325, É, um é. terço de milhão de reais. Uma só Black É. Lotus. Lembrando que isso aqui foi no eBay, né? Então sempre tem aqueles lances de troll no eBay, pode ser que não se concretize. Mas só para dar uma ideia de como está a inflação nas cartas de Reserve List, a última Black Lotus no mesmo estado de conservação, da mesma edição que foi leiloada, foi por basicamente um terço do preço, foi por 27 mil dólares. Menos de um terço. Então, e foi em 2013, cara. Então, em 5 anos aí, ela mais do que triplicou de preço. É, o negócio virou tanto notícia porque eu vi primeiro essa notícia no Jovem Nerd, depois eu vi no, em outros veículos, vi no Terra e vi no Estadão, se não me engano, saiu no site da época, da revista Época, saiu essa no, mesma notícia, achando absurdo leiloar a carta de Magic nesse valor. Quando eu comecei a jogar, me diziam que era a carta mais cara do Magic. Sabe quanto diziam que ela valia? 300 dólares. Nossa. Mas eu não sei se é verdade, tá? Não tinha nem ferramentas para ir atrás de preço, né? Não tinha internet nessa época. Como a gente conhece hoje, pelo menos. Então, nunca soube se é verdade, mas de 300 dólares para 87 mil é um belo salto, hein? Eu lembro quando o pessoal falou para mim disso aí, eu lembro que era tipo algo como 5 mil dólares, 10 mil dólares, sabe? Ah, Quando assim, sim. a última vez que eu lembro. Talvez era até um preço próximo da realidade, né? Porque se em 5 anos subiu 300%, você imagina de 20 anos para cá o quanto que já não mudou, né? O que eu achei um número interessante, eu também nunca tinha parado para pesquisar, é quantas Black Lotus dessa edição foram printadas, né? Que aí fala, não sei se é o número certo, mas fala que são 1.100, né? É isso mesmo. É, e eu lembro que na época o pessoal falava, tipo assim, era coisa de 50, sabe? No mundo inteiro. Falando, gente, como é que alguém vai ter um negócio de 50? Contando que algumas delas, sei lá, foi destruída, se perdeu ou nunca foi aberta ainda. Cara, o negócio deve ter 20 desse negócio só disponível e alguém tem, sabe? Eventualmente outras podem surgir, né? Ainda existem boosters fechados. Como a gente vai ver na semana que vem, não foi o caso com os jogadores do Silver Showcase. Pronto, spoiler. Não vai dar spoiler de nenhuma carta que saiu? Não, por enquanto não. Vamos sair da fase de compra e voltar para manutenção ali, porque tem spoiler de Ravnica, cara. Você queria spoiler? Tem spoiler de Ravnica. Aí, Guildas de pronto. Ravnica é o seguinte: vazou uma foto de uma carta com estampa. Não dá para ver a data direito, mas provavelmente é a data do pré-release. Né? É uma carta preta, um feitiço que custa 3 e 2 pretas. E você revive do seu cemitério uma carta de custo 1, uma de custo 2 e outra de custo 3. Só isso, tá? Ou seja, não diz nada sobre guilda, não diz nada sobre mecânica nova. É um feitiço raro, meio besta, assim. Mas eu acho que dá para confiar nesse leak porque ele tá com a estampa, né? Mas a carta não é nada demais, infelizmente, né? Ele podia ser alguma coisa com uma habilidade nova, uma keyword nova, mas não trouxe nada, né? É, pro T2, eu acredito que não vai acrescentar em nada. Pro limitado, ela é bem bacana. Tá limitado, é. Ah, eu disse infelizmente porque assim, a gente fica curioso, né? Já que teve leak, Ah, traz alguma sim, coisa nova, pô. já que pra vazar, vaza alguma carta É. decente, né? Mas tudo bem, tudo bem. Falta pouco, cara. Falta pouco pra chegar a Ravnica, tá? É começo de outubro, falta 2 meses aí. Então, estamos esperando. Vamos falar de Magic Digital então. O Mol passou por um artigo aqui que deu várias notícias sobre os próximos meses, né, do Magic Online. O que que vai acontecer? Se você está escutando isso, já dá para jogar draft de Zendikar, da Zendikar original, tá? São 3 boosters de Zendikar, naquela categoria de flashback drafts, tá? Depois disso, ele tem um evento que você vai curtir. Gauntlet do Pauper. É uma semana inteira em que você entra numa liga, é dado um deck aleatório de um dos top do Tier 1 do Pauper, né? E você joga com ele contra outros que também ganharam decks aleatórios. Eles disseram no artigo ele, que é uma maneira de fazer os jogadores que não jogam o formato se interessarem, porque eles não precisam se preocupar em montar deck, montar side nem nada. Eles entram logo numa Gauntlet e pilotam um pouquinho desse formato que aparentemente eles não conhecem. O que que você acha aí da Sim, Pauper Gauntlet? eu gostei muito. A primeira vez que eu vi, eu fiquei meio assim, não achei muito sentido. Mas depois eu fui dar uma olhada nas listas, fui ler esses argumentos. Eu gostei bastante desse incentivo. Eu acho que pode ser que eles estão querendo já, né, incentivar a galera de outro, de né, trazer um público diferente pro Pauper também, né, trazer Sim. esse gostinho. o cara não ter que ficar montando nada, já pegar um tire e experimentar, né? Eu acho que isso soa melhor do que parece. Acho que é Que uma bom, boa né? ideia que eles tiveram, né? E que realmente pode trazer. Acho que tem dois públicos que ele vai atender. Quem não joga Magic, não, quem não joga Pauper, joga outros formatos, mas gosta de estar com decks, né, que estão em cima, aí os Tyres. E a galera que não, que joga Pauper e não tem deck Tyre, né, para ter esse gostinho de, pô, realmente esse deck é forte, vou Sim. montar ele e trazer esse pessoal para um cenário um pouco mais Só que competitivo, ele, né? para essa segunda categoria de público que você falou, seria mais interessante se eles pudessem escolher o deck, né? É, às vezes falta, sei lá, 15 peças, 15 não, vai 10 peças para você completar o seu burn ou o seu stomp, e você gostaria de pilotar um inteiro, né? Infelizmente você não vai ter a opção, você vai pegar um deck aleatório, mas mesmo assim é interessante para você estudar as partidas, para você entender como o seu deck funciona quando você estiver pilotando contra ele também, né? Então eu acho que um treino é válido e é uma coisa competitiva, dá premiação sim, então vale a pena entrar e Sim. participar. E é Pauper, né? Pauper é divertido sim. Uma outra coisa que também atrai gente eles vão fazer logo depois, ele é no dia do dia 22 ao 28 de agosto, é Chaos Draft lá no Mall. É um evento Phantom em que você vai poder abrir boosters de todas as edições que já saíram no mall. Vai ser aleatório. E todos os boosters do draft inteiro serão diferentes. Então são 8 jogadores, 3 boosters por jogador, 24 boosters diferentes de qualquer edição que já Nossa. tenha sido lançada no mall. De Vintage Masters até Tempest Remastered, até Zendikar Original, Odisseia, Masters Edition. É um caos, cara. E eu gosto desse tipo de coisa. Eu acho divertido. Que bagunça, hein? Bagunça, delícia. A liga vai custar 10 e 10, né? 10 ou 100, ou seja, 10 ticks ou 100 play points. É interessante. É, uma outra coisa, Commander 2018 vai ser lançado no Mall. Comemora. Opa. Yay! Só que é só em dezembro. Oh. Eles disseram ele que vão atrasar porque eles estão muito ocupados para incluir, né? Eles estão tentando fazer, por exemplo, os pré-releases no Magic Online antes do papel. E têm feito isso, né? Então, com a quantidade de produtos que vem sendo lançado, eles não vão conseguir incluir a tempo o Commander 2018 no mall. Vai vir só lá em dezembro. Mas quando eles anunciaram isso, eles também falaram uma coisa que eu não sei se foi intencional. Eles falaram que vai ter uma outra coleção que eles vão incluir também lá no final do ano, que não vai ser a Guildas de Ravnica. Nós não temos ainda anúncio oficial da Wizards de nenhuma coleção com carta nova, né? Fora Guildas de Ravnica. Então, eu acho que é seguro assumir a partir disso que nós teremos um Masters. Nós teremos um É produto possível. Masters agora, agora no final do ano. Como temos tido, né? Durante muito tempo, temos tido produtos Masters assim. Então, mais uma É especulação aí que que o pessoal normalmente está dizendo. anuncia, não, é que normalmente anuncia um pouco antes, né? Dessa vez tá segurando bastante, né? Pois é, eu acho estranho também anunciar um produto que é em agosto ou setembro para lançar em novembro. Curioso, né? Mas se fosse um produto Masters temático, porque agora todos os Masters são temáticos, não tem mais Modern Masters. O que que você chutaria aí? Não vale Pauper Masters, hein? Senão você está sendo corporativista. E ninguém ia comprar, né? Você consegue pensar em algum? Quer dar um chute? Cara, eu acho que o mais lógico que eu imagino seria aproveitar alguma coisa de Ravnica. Lançar alguma coisa baseada em multicolor, né? Alguma Multicolor coisa Masters. voltar aí com Fatland, Shockland, sei lá, né? Fazer um ciclo de land bacana nesse sentido. Então, eu acredito que se for para manter essa questão do temático, Ravnica acho que é uma boa, um bom início aí. Eu vou dar um chute que é mais wishful thinking, né, que falam. É mais um desejo do que um chute. É Cube Masters. É um cubo. Um monte de carta Será? que aparentemente não tem nada a ver, tudo com muito valor, eles trazem. Claro que não vai acontecer, né? Porque aí quebra, o EV do produto vai para as estrelas e o mercado secundário fica chupando o dedo. A Wizards não costuma fazer produtos assim, visto Commander 2018, né? Uma outra notícia, ele já mudando aqui, ainda no Magic Online, é que o resto das cartas de Battlebound que não foram incluídas no Magic Online até agora, elas vêm, só que só em outubro, tá? No update que vai trazer as cartas de Guildas de Ravnica. Rafa. Elas vêm em treasure chests, né, como vem sido abertas ultimamente. E dessas cartas, a mais interessante é o Spell Seeker, né? A gente vai ver que tem outras cartas interessantes que podem vir também, baseado no resultado do Pro Tour agora. Mas, a princípio, o Spell Seeker é uma das que mais interessa vir. Então, só quando soltar Ravnica em outubro, lá no começo de outubro, no Magic Online. Beleza, então é isso ali. Vamos passar para compra. Bora lá. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Bom, eu queria dar algumas dicas aqui de coisas para comprar ele. Eu não sei se você tem nada programado. Eu tenho aqui uma coisa que tem a ver com o Pauper, tá? Montanha Nevada no Magic Online, tá? Ela subiu 150%. O Magic Online tem uma volatilidade de preços muito maior do que o Magic de papel. Porém, 150% em uma semana é algo notável, sim. Uma Montanha Nevada no mall está custando 2,3 ticks em média, ou 2,3 dólares, né? Isso é mais do que decks de Commander inteiros. Né? E Commander tem 100 cartas. É muito caro mesmo pro nível de uma carta no mall. Então tá absurdo. Tá na hora de lançarem uma edição ou relançarem, sei lá, uma edição que tenha Montanha Nevada. Né? Os decks de Scred aí estão tomando todas. Quantas montanhas É. vão no UR Scred ou ele? Duas. Sério? Duas montanhas. Então não é isso. O que que tá puxando tanto essa Montanha Nevada? É Então, Modern. o problema é, tem um Scred no Modern também, né? Apesar de não fazer muito resultado. Mas é. Não sei se é só questão de quantidade também, porque 2,3 tick já tá chegando no preço da carta de papel. É mesmo, é verdade, O verdade. RL tá esse preço mesmo. Não sei exatamente, mas é algo em torno disso, porque normalmente o pessoal vende a 10, R$ 12 a Montanha Nevada. Gente, mas você vai montar um deck Pauper então? É mais de quase 5 dólares, é só para dois terrenos, duas montanhas Sem contar que nevadas. você joga com mais 9 ilhas, que é um pouco mais barato, mas é mais ou menos a mesma coisa. E Nevadas, mais né? as Ilhas Nevadas e mais 4 Ishbarrens. Então você paga, sei lá, R$ 500 no deck e 250 é de land. Ah, cara, não. É muito caro. Para Pauper é muito caro. Antes de que a gente fique mais emputecido, vamos falar de Magic de papel, então. Commander 2018 está sendo lançado. Tem muita loja que eu vi que vai atrasar, né? Tem loja que está em pré-venda, só entrega 31 de agosto, ele. Por causa de problemas de distribuição, que nós já estamos acostumados, né? Mas quanto custa o Commander 2018 em lojas? Bom, tem loja fazendo os quatro. O pacotão dos quatro por 600 e tem loja fazendo até por 700, tá? Depende muito. Uma variação de R$ 100 é grande o suficiente para te incentivar a correr atrás da loja mais barata, né? Custa em uma média aí de 175 cada deck e o Esper é mais caro. O Esper é aquele da Minato, né? É o deck temático de olhar a carta do topo. Eu não estou gostando desses preços, cara, até porque esses decks não trouxeram nada de novo, né? Como a gente tinha falado, mas é o que as lojas estão praticando atualmente, tá? Então fica aí a dica. Tem uma carta no Modern ali que subiu 100, mais de 100%, né? 120% em uma semana também. Isso é por causa de Commander. Acho que é mais por causa de Commander, por causa. Eu acho que é a especulação por causa de uma temática de Commander 2018, que é o Gitrog Monster, né? O sapo lendário lá de Retorno a Innistrad, Sombras a Innistrad. O sapo horror lendário. Essa carta ela estava custando ali seus 3 dólares, agora ela está 9. 9, 10 dólares. Então aqui no Brasil é uns 35, R$ 40. Cuidado com o Gitrog Monster aí. Aumentou bastante, né? É por causa de várias cartas com interação de terreno com cemitério, né? Isso, o deck Jund lá tem interação com o terreno e não teve reprint, né, do Gitrog lá. Esse é o problema. Nós estamos numa fase aí que é pós-Pro Tour, né, para quem já estiver ouvindo isso aqui, então nós vamos ter uma definição do Standard ali. E o que não jogar agora não joga mais no Standard, então vai rotar e aí vai baixar o preço, né, porque a demanda ou a expectativa de demanda vai diminuir muito. Então é hora de começar a se livrar de algumas cartas. E quem joga muito Standard precisa ter uma coleção ampla aí, é a hora de se prevenir contra spikes, né? Pegar aquelas sleepers aí. Eu não sei se você tem alguma dica. Eu preparei aqui duas, tá? Eu vou falar rapidamente só porque eu acho que estão tão baratas que vale a pena pegar. Não diria para especular, porque eu não acho um jogo tão legal especular, mas é mais para você se prevenir contra spikes. Uma delas é o Jace de 3 manas. O Jace de 3 manas se encontra por R$ 10 na Liga Magic, tá? Ele tá entre 2 e 3 dólares lá fora. Então não tem como errar. Mais barato que isso ele não vai ficar. E Ixalan vai continuar no standard depois da rotação. A outra carta é um hate lá de rivais de Ixalan, um hate de cemitério, a Silent Gravestone. Não é tão boa quanto uma relíquia de Progenitus, que é outra carta caríssima também, apesar de ser comum. Mas ela tá 55 centavos. Tipo, aqui no Brasil ela custa R$ 2. Eu acho que não tem erro em fechar um set disso aqui, porque mecânicas de cemitério tendem a aparecer de novo, já que a gente está falando de Golgari e de Ravka, né? Então fica aí duas dicas interessantes, muito baratas, para você não correr riscos no futuro. Por fim, ele tem uma carta de Pauper aqui que eu fiquei assustado, né? Sem querer eu fiquei sabendo. A Randus Sporus, né? Lá em profecia, Randus Sporus, essa tem que Profecia. se sacrificar para dar fog, né? Hoje essa carta tá 1,50 dólares. Tudo bem, mas se você que tá ouvindo isso tem alguma guardada, alguma foil guardada, conhece alguém que tem uma foil guardada, tá 40 dólares uma foil dessa. Vou repetir, uma Randus Sporus foil tá R$ 150, tá? Isso é E ridículo. ela só joga onde? Pauper. Em um deck. A existência torturada? Só. Né? Ah, ok. Oh, acertei. Caramba, 150 dólares é muito dinheiro. Um set de Ranfoil, então, é R$ 600. Então, fiquem de olho aí. Se você tiver uma, conhecer alguém que tem uma, corre atrás. E é isso, cara. Acho que. Eu digo mais, quem tiver cartas foil que joguem Pauper, que sejam staples ou esteja jogando um pouquinho a mais e queiram fazer um dinheirinho, procurem porque tem sido uma tendência a galera dar uma pimpada no, nos decks Pauper, porque como o Pauper em relação a outros formatos é bem mais em conta, né? É caro se você pensar individualmente para um formato de cartas comuns, mas é relativamente barato outros formatos, principalmente os Eternos. Sim. Então a galera o quê? Tem 10 decks lá e aí ele começa a bater a monotonia e ele fala assim, ó, hoje eu quero fazer um Scred Foil, eu quero fazer um Affinity Foil. Ouviu ali? Você tá ouvindo, né? Quer fazer um Chorus Foil. Eu conheço esse sentimento. Você tem sempre um deck de estimação, né? Então tem aquele sonho de aos poucos ir deixando ele foil. Mas fala da RAM foi algo que também o Lucas me lembrou. Ele falou lá no nosso grupo, né, que o KCI, que joga no Modern, é um exemplo de que você não pode duvidar do potencial de cartas. Às vezes a carta mais ridícula que você acha tem potencial de chegar aos seus 20, 30, 40 dólares. E uma versão foil dela mais ainda, né? Então, por isso que, se você não precisa, às vezes não é bom passar carta, né? Às vezes é bom guardar uma caixa de carta, por mais ruim que seja, vai que uma ou duas delas valorizam tanto assim e pagam por todo esse tempo de espera, né? Então tá aí, a Randus Sporus. Vamos fechar a carteira? Vamos pro combate logo, vai? E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Eles vão ver o estrago no Commander. Por quê? Top 8 do challenge do fim de semana, do primeiro challenge em que nós pudemos ver o impacto dos unbannings, né, no formato. Lembrando que as pedras de mana e os tutores foram desbanidos. E o que que acontece? Primeiro, segundo e quarto lugares é o mesmo deck. É um mono blue de Teferi, do Teferi Planinauta, tá? Com o combo do Painter com a Gladstone e com Stasis no main deck também. E lógico que ele utiliza as pedras de mana e as cantrips. Não é tudo que você espera do Magic? Um deck mono blue cheio de counter com Stasis. Não é para isso que a Nossa, que Wizards beleza, criou? hein? Sim, é bem divertido, né? Isso é a cara de um formato não competitivo que a Wizards quer, não é? E que ganha com um combo não interativo ainda. É, vi de Baral no Brawl, né? Como é que tava, Exato. né? Eu falei de três decks no top 8, hein, Eli? Outros três decks são decks de Kess, aquela Commander Grixis de controle que deixa que você jogue, que dá recapitular para todas as suas mágicas instantâneas e feitiços, né, que estão no cemitério, mas você só pode jogar uma por turno, é isso. Então, outros três decks, o quinto, sétimo e oitavo, são decks de Kess. Um deles tem o combo do Painter Servant, e detalhe, ele só tem duas criaturas no deck, o Snapcaster e o Painter Servant. Ou seja, é um deck super Beleza. divertido também, sem bicho, né? Só com counter e removal e descarte ainda. O outro tem uma criatura só, que é um Snapcaster Mage. Então tá aí, para quem quiser se divertir, entrem lá nas ligas de Commander que vocês vão anular, que é uma beleza, né? Que mais? Fora esses sete decks aqui no Interativos, tem um deck de Gaddock também. Tá. Um deck de Gaddock Tag, ele é quase mono criaturas. Tá? Esse sim representou. Resumo então ele: 4 de Teferi, 3 de Kess e 1 de Gaddock. Tem muito combo e muito controle no formato. A Wizards falou que vai ficar de olho, mas o formato, obviamente, está começando ainda, né? Mas parece que está quebrado. Tá? Começou quebrado. Não está parecendo muito divertido, não. Eu espero que não seja assim, né? Eu acredito que uma mudança tão drástica dessa ia trazer o pessoal para seguranças, né? Tipo, vou postar no que eu sei que funciona. Eu acho que é mais ou menos essa ideia que o pessoal foi, né? Eu sei que funciona desse jeito, vou fazer isso. E então imagino que a tendência seja, depois de um tempo, começar a aparecer mais uns dois decks um pouco diferentes aí. E querendo ou não, se esse deck se manterem muito, vai começar a gente falar assim, não, agora eu preciso fazer um deck para ganhar desse outro, né? E aí as coisas vão se equilibrando novamente. Eu imagino. Aquele ajuste do metagame é possível, mas você precisa sim banir algumas coisas. Eu sou a favor de banir Sol Ring e Mana Crypt. Sol Ring porque ele é óbvio, ele é auto-include. Então qualquer carta que é auto-include num deck não é boa pro formato, né? Especialmente uma carta com power level do Sol Ring, o jogo é completamente diferente quando você abre com ele e o oponente não. E o Mana Crypt porque ele é muito parecida, né? Você tem 30 de vida, então ela te dá uma vantagem muito grande, apesar de comer 1,5 de vida por turno, em média, né? Então acho que essas duas têm que começar a serem banidas. E eu acho que tem que alejar o azul, sim, também. Tem que tirar as cantrips, talvez tirar Ponder, Preordain, essas coisas. E os tutores, né, também. Porque fica muito fácil jogar de azul dessa maneira, controlar o jogo. Eu tive a infelicidade de jogar contra o Teferi. Ele não fez nada. Segundo turno, Painter. No quarto turno, deu High Tide, virou os outros três terrenos, baixou o Teferi, desvirou os quatro terrenos, baixou, tutorou a Grindstone com uma carta que tutora artefato, baixou a Grindstone e usou. Acabou. Sem interação, sem nada, sem tempero, sabe? Partida muito chata. E esse é o plano do deck sempre, né? Não é que foi uma variação, foi uma vez ou outra. Não, você olha a lista, você fala, o plano desse deck é sempre esse. Então não é um formato casual, né? Não é isso que a gente espera de um formato para se divertir. Mas é isso aí que tá por enquanto, né? Então espero que tenha sido informativo. Vamos falando informativo, vamos trazer o sanduíche, que tá na hora de ver um pouquinho desse T2 aí com o M19. Vamos lá? Tem uma aulazinha, vambora. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. Beleza, Sanduíche, bem-vindo de volta. Obrigado por estar aqui. E para começar a bajulação, já sempre que você vem aqui, eu dou aquela bajulada, mas olha, dessa vez é bem merecido. Parabéns duas vezes pelo top 16 no GP e pelo top 8 no CLM Pauper, né? Valeu, mano, que isso. Cara, a gente tá numa Tá aqui época. para comentar com você. Não, bacana, bacana ter sempre você aqui para dar o insight sobre o Standard. Sempre que entra uma edição, né, é uma tarefa difícil, principalmente agora que a gente está com 8 coleções e não é a temporada Standard, né? O pessoal não tem tanto interesse assim no formato, mas eu acho que o que tem de novo, que esse Pro Tour vai trazer de novo aí, é Standard e Legacy, né? Porque são dois formatos que têm mudanças recentes aí. E, cara, a gente está numa era de decks monocolor, né? Parece que é uma calmaria antes da tempestade de Ravnica, né? Que deve trazer aí muita coisa multicolor, uma mana base muito louca. Porque eu tava vendo os últimos resultados, tanto de CLM quanto do Star City e até no Magic Online, você tem decks monocolor gabaritando os torneios aí, exceto o mono azul, né? Mas você tem todas as Na outras verdade, cores. até o Mono Blue tem, porque quebraram o formato com aquele combo de caixa d'água, graças ao lançamento de M19, que é o Sai. É verdade. O mestre Pauperista. Então, Eu até tinha o Monobu esquecido. tem. É verdade. Que coisa louca, né, cara? Oito coleções no formato. Uma cor é suficiente, então, pra você ganhar o deck. Mas o que que você tá achando aí? A gente vinha de um deck de um formato praticamente polarizado, né? O Rakdos ou o Mono Red de um lado e as variantes de controle do outro. E agora parece que tá aberto, mas agro. Tá tomando a frente aí, pelo menos agora nessas duas primeiras semanas, com Mono Verde e ainda as mesmas listas Rakdos e Mono Red, né? Acaba acontecendo um formato, quando você tem todas as oito edições do T2, o formato ele fica grande, fica viável, várias estratégias que são muito dependentes de opções, de cartas, precisa de cartas muito específicas para funcionar. Com oito coleções, às vezes essas cartas estão aí, e aí é possível jogar dessa forma. Só ver o combo que a gente falou agora, o Monoblue do Caixa d'Água, que o deck existia, fazia um vento, mas não tinha a força para competir com os decks tiers do formato. E bastou um lançamento de M19, algumas cartinhas novas que entraram e o deck tá funcionando. Mas para você ver, ele pega várias cartas de várias edições de Kaladesh, de Aether Revolt, de M19. Sem essas cartas ele não consegue funcionar. E se não fossem oito edições, ele não estaria junto do deck. O pessoal que ainda deve jogar em uns torneios de Friday, os classificatórios CLM, que tem standard ainda, mesmo nessa época, o pessoal meio que eu entendo que se encontram divididos, né, entre investir em um deck já preparado para a rotação que vem, caindo os dois blocos de Kaladesh e Monkette, ou que acaba arriscando ainda investir em cartas, uma Chandra da vida, uma Azurette, para poder abocanhar esses torneios aí. Mas você acha que tem opções viáveis já preparadas para essa rotação? Por exemplo, as listas de Mono Verde aqui tem muita coisa nova, né, que entrou. Tem o Tenente dos Espinhos, tem os dinossauros como a Galta, tem os elfinhos, né, o Lanowar e o Steelleaf. Então parece uma lista resiliente aí à rotação. Tá pensando em entrar agora no T2, mas quer continuar com o deck pós-rotação? Eu diria que o Monogreen é o deck tier, assim, que mais fica com coisas mato. Todas essas cartas que você falou vão continuar. As cartas de M19, como o Thornery, o Tenet, o Vinemere, que deram, elevaram o Monogreen a um novo nível. Né? E aí resta ver se ele vai ter capacidade de substituir outras cartas importantes, né, como Blossoming Defense, mas possivelmente sim, por serem cartas de suporte na estratégia. Realmente o foco do deck ainda é fazer Lanowar, Steelleaf, Galta, e essas cartas continuam. Eu imagino que o que vai ser doído é substituir o Coração de Kiran, né? Que é uma carta forte no ar e ainda com a vigilância dele por duas manas. É um drop 2 interessante também para esse deck. Em termos de mana base, os decks atuais não vão sofrer muita coisa, né? Tem os desertinhos que vão embora, que inclusive tem tudo a ver, né, com deck monocola, mas de Eles vão fato, cair, né? os desertinhos vão cair. E os Sacrimandes e as Fastlands. As Fastlands caem também, né? Bom, Aí a gente espera que Ravnica, né? Geralmente remete a Shockland. Isso, O pessoal já está sonhando em reviver aquela época de Innistrad e Retorno, que tinha decks com Shacklands. Você podia montar uma mana base de três cores praticamente perfeita. tranquilo. Ah, e outra, se tinha verde no teu deck, você podia colocar Farseek, que veio nas duas épocas, né? Farseek que pega qualquer terreno que não. Qualquer terreno dessa mana base aí. Então é uma beleza. Eu tava vendo aqui um top 8 da Star City e teve dois decks de zumbis, que era uma pergunta que estava pronta para você aqui, Sanduíche, se zumbis tinham alguma chance, né? Eu vi o artigo do PV, você também deve ter visto, né, na nave mãe lá. E em que ele monta uma lista, e exatamente a lista dele, apenas com sem Liliana e com dois Walk the Plank, fez esse top 8 aqui na Star City, né? Eu mesmo montei o deck no Magic Digital. É um deck resiliente, tem partidas que parecem assim, impossíveis de ganhar, mas ele consegue através dessa. Lotando a mesa, né? E dando esses Alpha Strikes aí malucos, com dois ou três Lords na mesa. Mas não é um deck que vai resistir bem à rotação, ele usa muita coisa antiga, né? Você vê como uma ameaça aí, é bom se preparar com ele, com talvez removal de cemitério já no main deck, alguma coisa assim. Eu diria que não precisa ser tão extremo, porque esse deck de zombies, ele não é nem sombra do que foi o Mono Black Zombies com Rad no T2, né? Ah, é um deck bom, é um deck que por ser monocolor, assim, tem a vantagem de conseguir curvar bem sempre, não zicar e tal. Uhum. Vencível, não é um bicho papão, assim, apesar de ser um deck forte. Ele consegue abusar do poder da Liliana's Master, que é um dos melhores efeitos de Lorde, assim. Essa carta é fantástica. Sim, ela não apenas é o efeito do mais um para todos os bichos de uma forma difícil do oponente interagir, que é o encantamento, como ela também gera a carta de vantagem botando dois bichos de uma vez só. Sim. Eu senti que tem um pouquinho de anti-sinergia, né, dentro do próprio deck, porque ele tem dois drop 1 zumbi, dois drop 2, dois lords na 3, né? E aí o removal lá da Vraska na 4 e a Liliana Masters na curva 5. Só que alguns dos zumbis você consegue trazer de volta. Tem até o Parasita da Sucata que você traz de volta por ele mesmo, né? Só que para o zumbi drop 2, lá, como é que é o nome dele? Isso, o Marshall. Você precisa exilar um bicho do cemitério. E as únicas cartas que você pode exilar do cemitério sem nenhum problema são os lords, né? Os dois lords de 3 manas. E se você tem uma Liliana, nem eles, porque eventualmente você pode usar a ultimate da Liliana para voltar eles para o jogo. Então é um deck que... Na verdade, o deck pensa de outra maneira. Eu não quero... Esses bichos que trocaram são recursos que... Qualquer momento que você conseguir usar para manter a agressão, para continuar lutando a mesa de zumbis, porque o foco do deck é exatamente isso. Ele não usa muitas criaturas que são individualmente poderosas, capazes de dominar uma mesa. Uhum. Só que ele põe várias criaturas que, com os efeitos do Lorde, vão ser em quantidade. E nesse aspecto, o fato delas voltarem do cemitério, não ou exilar alguma coisa que poderia voltar e tal. Apesar de ser um deck com capacidade de valor, ele quer botar a mesa e bater no oponente. Então, não é tanto um problema, assim, ocasionalmente você tem que exilar um zumbi do cemitério. Eu ia usar isso como exemplo de que o deck não é tão direto quanto a gente pensa, né? Ele tem um pouquinho de profundidade estratégica, assim, você precisa tomar decisões, sim. Mas é uma vantagem, tanto ele como o Mono Verde Sanduíche. Inclusive, acho que faltou a gente comentar isso no programa sobre o CLM, que decks diretos, decks agressivos e diretos assim, tem uma vantagem para campeonatos longos, né? Eles te estressam menos. Você consegue pilotar o deck da mesma forma. Não é que é um piloto automático, mas ele não é tão desgastante quanto um Grixis Control, por exemplo. Então, te permite guardar, né, ter uma certa resistência para enfrentar um torneio longo. Não sei se tem muitos torneios longos vindo aí para o pessoal aqui do Brasil, mas fica uma dica, né? São decks capazes de top 8. No T2 vai ter o Last Chance e o RPTQ, tanto em São Paulo quanto no Rio. Mas, lembrando, o pessoal que tem vaga só pode escolher um desses eventos para jogar. Last Chance só pode jogar ou em São Paulo ou no Rio. É do Nacional, você está falando. Tem o Nacional. Tem o RPTQ, que é antes do Nacional. Ele vai ser no final de agosto em São Paulo e no começo de setembro no Rio. E esse você é obrigado a escolher um deles para jogar. Se você tiver vaga, você não pode jogar os dois. Não, no final de semana do feriado. E depois disso, ter dois, assim, evento grande, só depois que lançar a Ravnica. Ah, boa. Tá aí uma dica, então. Uma coisa que o pessoal tem feito aqui, eu fiquei surpreso de ver, ele tirou a Liliana, que é uma Liliana de zumbis, né, essa de 4 manas nova, e colocou Walk the Plank. Aqui quem fez isso foi o primeiro lugar, inclusive, o Joshua Satterfield, no torneio da Star City, né. E Walk the Plank, quando eu fui pensar a respeito, de fato é um removal que tá tirando tudo, porque não tem tritão que joga no formato. E a habilidade de você poder fazer duas coisas no mesmo turno, né? Às vezes você chega na curva 4 e você quer baixar um Marshall e quer dar um removal também, para poder continuar atacando. Isso aí tem tudo a ver com o deck, que é o que você falou, você quer manter a agressividade. Então, é um ponto do deck agro, ele tem mágicas piores, só que ele joga, faz melhor uso da mana dele no começo do jogo. Eu diria até que nesse caso dele estar usando o Walk the Plank é até mais defensivo do que ofensivo. A Liliana era uma carta pesada quando você vai enfrentar outros agros. Por exemplo, se você está atrás no jogo, o menos dela não vai conseguir matar nenhuma criatura muito forte, que depende sim, de você ter mesa. Sim, não faz nada. E a outra habilidade dela também não faz mesa de imediato. Ela é uma carta que, ou mais dela, né, no caso. E ela sim. pode voltar um zumbi, mas também é uma coisa assim, se vai voltar um zumbi, você vai deixar a Liliana vulnerável. Porque boa parte dos zumbis ou não bloqueiam, ou entram em jogo virado. Sim. Ou sim. são lords que você não quer trocar, entendeu? Então, eu diria que essa aposta do Joshua, com a lista dele aberta aqui, bem isso, pensando, vou pegar Mono Red, vou pegar BR, vou pegar Mono Green. Principalmente Mono Green, que tem os bichos parrudos que você não consegue matar facilmente com Fatal Punch ou trocar no combate. Sim. E o Walk the Plank resolve qualquer um deles por duas manas. É, nas situações em que eu me meti com esse deck, valia muito mais a pena você remover os bichos, abrir caminho para continuar batendo. Não importa muito construir vantagem de carta com uma Liliana ou eventualmente dar ultimate dela e restocar sua mesa, porque ela não te ajuda de fato se a mesa tá empatada ou principalmente se você está atrás, como você falou, cara. Mas bichos como Galta, por exemplo, se você tem acesso ao Death Baron, que dá o Death Touch para os seus bichos, é muito difícil um deck verde interagir com isso, né? Toque Mortífero tem ajudado demais. Eu ainda acho que é por eficiência de utilização da tua mana mesmo, né? Eu sei que Desprezo de Vraska é ótimo, é outra carta que salva vidas, né, te ajuda a continuar batendo, mas perder um turno inteiro para remover um bicho ou um Planinauta dói um pouco, porque às vezes você veio curvado, sabe? É aquele muro em cima da tua curva que é difícil superar, às vezes é o que o oponente estava rezando para acontecer, pra você passar um turno sem baixar um bicho na mesa. Sim, e pelo custo, né, se você vem com muitas cartas pesadas na mão inicial, por exemplo, esse deck, apesar dele ter 24 terrenos, uma curva relativamente alta, se você abre uma mão, por exemplo, 3 terrenos, 1 drop 3, 2 drop 4, 1 drop 5, a mão é praticamente injogável. Você não vai conseguir ganhar na maioria dos decks com ela. É verdade, é verdade. Ô Sanduíche, eu queria falar um pouquinho de mid-range, se é que é mid-range, né? Eu tenho visto umas listas do Magic Online, vou até te passar o link aqui, é da última liga que teve, e o que esse Nicol Bolas tem feito para os decks Grixis? Porque na verdade não é nem deck Grixis, tem deck que é o B mid-range, que usava o Bigode e outras cartas, e que está colocando um set de Nicol Bolas, às vezes até splashando o vermelho para isso, porque é uma carta que ela faz meio que um 2 por 1, né? E ela não pode ser morta pelo Glorybringer, ela troca com o Glorybringer se você quiser, inclusive, né? E ela ameaça ali um late game forte, se você puder transformar o Bolas. Mas ele é tudo isso mesmo, ainda? Ele é uma carta que, assim que entrou no formato, praticamente desvirtuou o mundo para todo mundo usar o Nicol Bolas, né? Uhum. Só que o T2 é um formato que ele sempre vai encontrando resposta assim, para as coisas que são apresentadas. O fato de nas primeiras semanas ter muita gente jogando de ou B com Nicol Bolas ou Grixis fez com que o formato fosse se adaptando melhor a responder ele. Fosse nos decks com azul usando mais counter para não tomar um ETB, por exemplo, já respondendo na hora assim com esse scatter. Ou os decks verdes, por exemplo, Monogreen usando Valimera. Porque o Valimera é um bicho que não pode ser bloqueado por bicho preto e tem Hexproof. Você só consegue tirar ele da mesa anulando ou dando edge. Então se você estava pro Nicol Bolas, o cara vai lá, descarta uma carta e volta de cavalo. E eu diria que ele também tá numa curva perigosa, assim. É uma carta muito boa, mas ele tá na curva certa pro oponente você se tapar e o oponente ter a oportunidade de fazer uma jogada forte na vez dele também, tipo ele. Certo, certo. R. Se tapa pro Nicol Bolas, ele descarta alguma coisa e volta de Chandra ou Disintegration. Apesar de você ter ficado na card advantage, o cara ter dado um descarte, ele põe numa situação delicada que você precisa responder um. Então você toma, no caso do Disintegration, destrói o bicho e toma 3 de dano. Cut Ribbons é uma carta que voltou a ser usada justamente por ela ter esse quarto de dano a mais. Aí ela responde criaturas como Nicol Bolas, Vichy Leaf, e é uma remoção que tá um pouco esquecida. Não, sem falar que às vezes ele te mandou descartar, você descarta um Campeão do Raciocínio, que é uma carta que também está sendo muito usada. Lá no sétimo turno você recupera. Sim, tem a situação que acontece, por exemplo, você está jogando contra um GPG, aí você faz Nicol Bolas, o cara descarta o GPG e volta reanimando. Então assim, você faz o cara viver o sonho e ainda passa tapado. É verdade. Por isso que é uma carta um pouco perigosa. Ela é muito boa no mundo de mid-ranges, quando a guerra é mid-range contra mid-range, bicho de valor contra bicho de valor. É. Mas no mundo um pouquinho menos... no mundo um pouco mais diverso, assim, ela é uma carta que também tem suas desvantagens. É, eu tô olhando aqui uma lista típica, você falou de mid-range, é muito típico isso, cara. Tem acho que 16 cartas que fazem 2 por 1 e o resto é 1 por 1. E é removal ou counter, né? E é um deck Grix que tem Nicol Bolas. As cartas capazes de fazer um 2 por 1 é campeão do raciocínio, o próprio Nicol Bolas, o Bigode, o Gearhook Azul e a Sifonadora, né? Que também tem voltado a ver jogo aí. Tem um set dela. Tem essas também que usam Virtuoso. Isso, a Liliana de 5 manas. Sim, porque é a essência do mid-range, né? O jogo que o mid-range quer fazer, que esse conceito foi criado assim, no Magic alguns anos atrás, é quero quebrar o jogo dos outros jogadores e tentar ganhar na qualidade. Então vou usar muita remoção, muito descarte, disruptions eficientes que funcionam contra vários decks. E aí, quando eu quebrar o plano de jogo do meu oponente, eu vou usar alguma coisa do jogo sozinha. Como o Scarabigode, como o Bolas. Mas agora. É um plano bom, tem cartas fortes, inclusive, né? Mas você às vezes enfrenta do outro lado um deck mono verde que curva lá no War, Steel Leaf, no Vainimer, por exemplo, que nem Bigode bloqueia, e no quarto turno baixa uma Galta. Fica complicado pra reagir, né? Enquanto você gasta as 4 manas lá pra dar desprezo de Vraska na Galta do oponente, ele tá te batendo com 5 do Steel Leaf, mais 4 do Heart of Kiran, por exemplo. Então dá pra ver que existe um certo equilíbrio. Ele descobriu bastante no Tyre, justamente pela presença de decks base UB, né? Mal cavalo, e são decks que não tem Fumigate, não tem Set on the Record. Sim. Então, sim. Se esses decks não forem respondendo os bichos no turno, conforme eles vão entrando, é muito fácil o Mono Green simplesmente atropelar. Por exemplo, o Mono Green tá na play. Ele faz um anuar, você não mata. Aí ele volta de Steel Leaf. No primeiro turno, formatado no segundo, no turno seguinte ele já tem uma jogada depois de Steel Leaf que você vai precisar responder. Você vai estar sempre um ou dois turnos atrás para fazer qualquer coisa, e é um deck que vai te punir por você estar um turno mais respondendo. Sim, dá para entender. Ele vai erodindo, né, a sua vida, e aí a vantagem não chega a bater a tempo. Ô, Sanduíche, queria passar por uma carta aqui que, pô, se um tempo atrás você me dissesse que o Ben Slayer vai voltar pro Standard, eu ia falar, pô, o pessoal vai começar a usar 7 disso, né, no main deck. Mas a gente vê muita lista que tá usando um ou dois só, e no sideboard, cara. Você acha que tem chance da Lyra vir, principalmente depois da rotação? Ou nós estamos numa época em que o próprio Bane Slayer não é forte o suficiente? O Magic de um mais recente, assim, o pessoal ele tem muito preconceito com um bicho que não tem um ETB assim, quando entra em jogo, sabe? Um bicho que tem aquela velha discussão do Chapin, se você deve usar criaturas que são Muldrifters ou Baneslayers, e seria no caso o Muldrifter, por ser um bicho que entra, faz um efeito, e mesmo que ele morra, você tem um efeito. Baneslayers são bichos mais fortes, só que tem a vulnerabilidade de poderem ser destruídas e você não levar nada disso. Sim. Ela posicionada por causa de Disintegration dos decks BRs, e a Vivian Rage dos decks Mono Greens, que é verdade, uma carta que responde bem. É péssimo você se tapar pra fazer uma Lyra, o oponente voltar de Disintegration ou Vivian Rage. É mesmo. Nós falamos de Walk the Plank, né? Mais uma carta também, 2 manas e mata fácil uma Lyra também. Walk the Plank, Vraska's Contempt. O momento do formato assim não tá muito bom para um bicho como ela. Mas é uma carta que eu gosto bastante. Eu cheguei a usar, mesmo no GPG, assim, geralmente eu uso uma ali de sideboard, porque é uma carta que, se você desvirar com ela, você vai ganhar o jogo. Sim, sim. Você comentou agora do GPG, continua sendo, né, uma opção, e tem vários sabores, digamos assim, de GPG, né? Tem gente usando até com Mono Red Goblins. Então, ainda é uma carta staple do formato, a Bridge ainda está fazendo sucesso contra esse tipo de estratégia. E você acha que dá para tentar top 8 em um torneio grande com GPG? Eu diria que sim, porque apesar de ter a Bridge em várias estratégias, por exemplo, se você pegar aqui as listas mais recentes de BR ou de Grixis, dificilmente eles usam mais do que 2 no main deck. Estão splitando, né? E um deck como Mono Green, assim, também diminuiu a quantidade de Brontodonts. Tá usando 2, 3, quando o Alpine pra trás era 4 garantido. Mas, Sanduíche, qual sabor de GPG você recomenda? Qual você usaria hoje? Eu gosto bastante do azul e branco, antigo, tá, com refurbished, que é uma lista que eu, parecido com o que eu usei no RPTQ de Trios. Mas joga um Teferizinho também? Eu tinha no Mall pra alguns resultados. Oi? Joga um Teferizinho nesse deck também? Eu cheguei a usar um ou dois side, dependendo da época, mas no main deck não. No main deck eu gosto dele bem focado, porque justamente por no G1 o oponente só tem ali os dois Abrades ou os dois Brontodontes dele. Ah, sim, sim. Muito forte em só reanimar o anjo rápido e bater. Tá, boa. O anjo da invenção. Com side pra contornar, você tem aquele plano mid-range. Você sobe anjo das sanções, lira, tefé, jogando um jogo mais podendo encaixar o combo se o cara der um vacilo. Ah, mas sem estar tão focado no combo pra não ficar caindo vítima de hate. Boa, boa. Uma boa estratégia também. Consigo ver isso aí top 8ando fácil, pelas listas que a gente tem visto aqui. Fácil não, né? Porque T2 nunca é fácil. Mas, por fim, combo, cara. Assim, os decks de KCAL aí, do segundo sol. Muito, muito pouco tem aparecido, né? Acho que você tinha comentado na última vez que você veio aqui que é um deck frágil, sim, né? Não, não dá pra postar tanto. Era até difícil de acreditar que os decks estavam aparecendo tanto há 3 meses. Ele não é um control puro, né? Ele é um... É como mais parecido com o Turbo Fog dos formatos mais antigos. Bem, o quadro é totalmente focado em approach, que ele não tenta estabelecer o controle absoluto do jogo. Ele só tenta sobreviver para fazer 2 approaches. Mas é diferente da build parecida com a que o Brad Nelson usou no outro Pro Tour T2 de Nominaria, que era a lista como se fosse um W contra o padrão, mas ao invés de matar com Gear Hulk, Ixos e matava de approach. Esse era um deck que buscava ganhar o controle do jogo mesmo. Certo. Vantagens, por exemplo, essa lista do Brad Nelson com approach é focada em BR, aquele BR que está usando Glorybringer, Disintegration, Abrade e um monte de remoção de bicho no G1. Era focada para bater nesse BR. E anula a estratégia dele. Tá, certo. Mas ainda dá pra usar, né? Um deck de aporte. Quem já tiver parte do deck montado aí e quiser levar pra um campeonato, ainda dá, só que tem que adaptar, então. Tem que jogar por exemplo. Tem que jogar de um W control e uma tarde approach, ao invés de montar propriamente a build de approach. Tem uma build aqui que eu tô vendo que de fato é um W bem controlzão mesmo. E ele tá com 4 Teferi. Ele tem 2 approach, pra você ter uma ideia. 2 approach mais 4 Teferi. Dá pra ganhar milando o oponente se ele quiser, né? Se o plano do approach não funcionar. E o approach acelera o clock, né? Pra você não ter que jogar aquele G1 de 50 minutos e ganhar de 1-0. Todo jogo você controla, quando você mostrar o approach, o oponente vai conceder. É verdade. Bom, tá, acho que deu pra dar uma ideia aí do que tá no T2, mas a princípio tem muito agro, né? Pelas listas que nós estamos vendo aqui fazendo sucesso no Standard e também no Star City, é muito agro. O top 8 da Star City, por exemplo, tem 3 monogreen agro, tem 2 Rakdos agro e 2 zumbis. Tem 2 o quê? 2 ou 3 decks mid-range, né? Que ele coloca como mid-range, mas são aqueles decks Rakdos agressivos. Então tá, parece que não é a vez ainda dos decks de controle, hein? É porque as ameaças do T2 agora são muito fortes. É muito difícil e atacam por vários ângulos. Então, se você pegar esse DR, que é o mid-range, ele é um deck que é mais agressivo, né? Um mid-range com viés agressivo, só que ele tem Scrap Heap, que volta do cemitério, tem Kiran, que é um veículo, tem Chandra... A Fênix. Derek, tem Fênix, que é um bicho que volta do cemitério. Tem bichos com ímpeto. Tem bichos, dependendo da lista, se for mais parecido com o Mono Red Splash, assim, ele vai ter Kenra, que volta do cemitério. Vai ter Razorek, indestrutível. Nossa, é bom então, em é tudo, muita, né, cara? Coisa diferente pro control responder. É difícil pra você ter um deck que consiga responder todas essas criaturas, porque o que acontece é que o controle, às vezes, ele tem a ferramenta para responder, só que, por exemplo, você tem o seu Away na mão, se ele vier de Razoré ou Fênix, eu respondo, e o oponente vai Shandy. E o contrário, se você está com o Negate, o cara esperando responder o Planalto, ou o Kiran, e o cara vem com o Fênix, entendeu? É difícil, e esses decks são rápidos, então eles não dão uma janela grande de tempo para o controle achar a resposta certa. E a gente está no standard também com 8 coleções, né? Você acha que isso vai ser um problema daqui para frente, cara? Porque o próximo standard que tiver 8 coleções vai ter 8 coleções grandes, né? Não vai ter nenhuma pequena. Os sets pequenos acabaram. Então, como a pool de cartas vai ficar maior, talvez a heterogeneidade, né, das ameaças seja ainda maior do que é agora, dificultando para os controles decidirem o que façam. Então, a não ser que venha cartas muito melhores de controle, plenaltas que respondam tudo, ou respostas mais abrangentes, pode ser que a gente tenha aí uma perpetuação, né, dessa dualidade de agro e mid-range. E os controles aí tentando correr por fora em forma de combo, às vezes ganhando com um approach, por exemplo. Você acha que isso é uma tendência, cara? É difícil dizer, assim, porque esse fato de edição maior, edição menor, a gente não sabe como que vai estar no ano que vem. Pode ser que eles mudem alguma coisa. Mas pelo contexto de agora, das edições, agora, o fato de Kaladesh ter sido uma coleção muito forte, que influenciou o T2, foi banida em vários momentos, em várias cartas. Então, a gente não consegue precisar qual disso é o efeito muitas edições, o quanto disso é o efeito Kaladesh no T2. Porque boa parte apesar dos decks, por exemplo, serem baseados em Shulif, ou Chainwheeler, ou Teferi, que são cartas novas, boa parte dos pilares do formato ainda são cartas de Kaladesh. Sim, Coração de Kiran, Chandra. O veículo ainda é o Kiran, sabe? O principal piloto do Kiran é o Scrap Heap, que é de Kaladesh. Chandra é de Kaladesh e continua aí, entendeu? Então, muito bem. Coisa que mais pra frente a gente vai ter a resposta, não tem como precisar assim agora. Muito bem. Dos decks que nós não falamos, ou seja, que não estão tão em voga aí, você acha que tem algum que faltou mencionar que merece ficar de olho, Sanduíche? Olha, eu diria que pra esse de T2, assim, pros que vão jogar o RPTQ nacional, esse próprio Mono Blue Caixa d'Água é um deck que vai estar. É um deck que tem bastante gente que joga com ele no mall. Então a tendência é eles serem suadas e gente que leve elas pro torneio. E decks mais simples que sempre jogaram assim, eu acho que vão continuar presentes. É o caso do BG Cobra, por exemplo. É um deck que não é nada diferente do que ele sempre foi. Nova ali jogando, uma outra mudança na build em relação às builds do passado, por exemplo, a gente que usa Servo do Convite no lugar de Manowar Elves, as builds com Hydra e tal, mas é um deck que foi popular aqui no Brasil e acho que tem chances de aparecer assim nessa meta final. É o que mais abusa de balista, né, cara? Deck de balista no T2. Mas embora a balista já não esteja mais então em evidência por um motivo. Ela é muito boa contra bichos de defesa 1. Só que aí, como o Chainwheeler também é muito bom contra bichos de defesa 1, coisas como tirar os Lanoir ou mexer no número de sifonador e tal, por causa do Chainwheeler, embora um pouco menos agora. Mas ainda assim não voltou ao normal, então a balista não está ao máximo do seu potencial. Ah, tá explicado. A gente falava de decks monocolor no começo, né? Você lembra do Mono Blue Caixa d'Água aí, o Storm, né? Que joga no Standard. Já falamos do Mono Black Zumbi, do Mono Verde, do Mono Red, que são decks agros, ambos, né? Faltou do Mono Branco, cara. Por que que eu mencionei também Mono Branco? Porque tem lista aqui, gabaritando, né, as ligas do Magic Online, que são listas monobrancas. Às vezes splasham azul para um Teferi. Três Teferis. Mas de resto é tudo branco. O que é impressionante, né? O branco agora tem resposta para tudo. Uma parte disso é porque você também tem Heart of Kiran, que é um artefato aí que dá agressividade também, né? Essa lista aqui que eu tô olhando, que é inclusive a primeira do link que eu te mandei, ela usa uma das cartas que teve maior hype em Dominaria e que não apareceu tanto, lógico, quanto a gente esperava por causa do hype, que é a história de Benalia, cara. Eu vejo muito potencial nessa carta pós-rotação, né? Mas aqui ela aparece num deck monobranco fazendo estrago, e não é um deck de cavaleiros, não precisa ser. Deck de anjos, né? É um deck de anjo. tem duas ligas e um resplandecente. É mais um rogue, assim, ele não chega a ser um deck, se você reparar aqui, dos 5-0 do deck, foi o mesmo jogador. Mas é um deck que é um deck bem encaminhado pro pós-rotação, porque A base dele ali é toda de dominária, praticamente. Uma outra carta que aí, por exemplo, Castout, mas aí você pode substituir por Shaman's Bind. Sim. Das sanções, mas pode acabar virando algum outro anjo, alguma outra remoção, algum outro polinão. Eu diria que os whites têm também alguns white winnies que estão aparecendo, principalmente por causa da sinergia dos bichinhos que ganham vida com aquele que ataca e coloca fichas, e também com a Jane. Ah, com a Jane decks novo, que, né? Sim, são decks que por enquanto estão no promissor, ainda não estão muito bem estabelecidos no meta. E o que, que você acha de história? E o que, que você acha de história de Benalha Sanduíche? Precisa ser um deck de cavaleiro? Precisa ter também o set do Cavaleiro Branco novo aí? Ou é a carta sozinha já manda? É boa o suficiente? Não necessariamente tem que ser um deck de cavaleiro, mas o ideal é que você tenha como ter algumas sinergias. Você usar o Knight of Grace, usar o Marshall, ou então o Cavaleiro Preto, se for um deck BW, né? Nesse T2, um pouco antes assim, de M19, até depois que lançou o M19, tinham decks jogando, por exemplo, BW Cavaleiros ou Esper Cavaleiros. E a Benalha é uma carta que funciona bem, eu diria, em mid-range. Ela é uma carta que equilibra bem ofensiva com defensiva. Se você está atrás, você pode colocar cavaleiros para bloquear e eles têm vigilância. Então você pode reiniciar, mas ter como bloquear na volta. Sim, né? Sim, é mesmo. Bem, alguns bem. Decks simplesmente vão sofrer se você fizer Benalha no 3 e no 4, porque aí no, passando algum turno você vai atacar com 4 cavaleiros, 4-3, entendeu? Vigilância, você vai atacar 2 turnos seguidos e fica difícil para alguns decks responderem. Só que em contrapartida, era uma carta que, se o oponente travar a mesa, por exemplo, se você fizer um Chain Wheeler, falta de Benalha é um pouco ruim, porque quando você estourar a sua Benalha, os bichos não vão conseguir bater por cima do Chain Wheeler. É mesmo. Que é uma carta que é uma barreira, né? Ela fica numa posição esquisita por contexto. É uma carta boa, mas no contexto que nem contra o Mono Green. Se você tipo, quando tiver Steel Leaf, você não consegue bloquear com os tokens. Da sim, mesma forma, se você pumpar os tokens para tentar iniciar, o Mono Green ele tem em grandes, assim, que muitas vezes ultrapassa esse tamanho de 4/3 e os cavaleiros ficam. Sim, verdade. Bom, é um exercício aí para quem gosta de construir deck, né? Porque tem um monte de opção aí, várias estratégias interessantes pós-rotação. Você espera aí que venha mesmo os terrenos de Ravnica, todas as Shocklands, pelo menos 5 delas, né, agora em outubro? Sim, porque a gente viu, desde que eles mudaram a equipe de desenvolvimento, que eles não estão com muita pena assim, de reprintar coisas. Também reprintou Crisol, Escape Shift, Dominaria trouxe as checklands antigas e outros reprints assim. Não digo nem tanto de valor, mas que vão revolucionar o jogo, como foi o caso do Lanoir Elvis. Pô, Sanduíche, então pra quem curte deck monocolor é bom aproveitar agora, né? Enquanto é viável. Depois vai ficar difícil fugir das estratégias de 3 a 5 cores, com uma manda base perfeita aí. Eu diria que não, porque cartas como Chain Wheeler e Steel Leaf vão continuar por aí. É verdade. São cartas que recompensam você se manter na cor. Mas o que eu acredito que vai acabar acontecendo é similar ao que acontece hoje. Que você tem um mono red com leve splash, um mono green com leve splash. Por quê? Você jogar, por exemplo, com 4 Shocklands, você pode usar o resto da mana base só básico vermelho, que você ainda vai conseguir fazer o Chain Wheeler e o splash. É fácil. É mesmo. Ou até mais ousadamente, que é o pessoal que usa no mall assim, daí que fazer resultado. Mas é um mono red que splash escaravelho. É tipo Chain Wheeler, bolas e escaravigode junto, assim. Então, eu diria que cenas assim vão ser mais comuns se a gente realmente tiver uma mana base de choque e cheque. Vai que dá certo, né? Por fim, cara, apostas aí pro Pro Tour, né? A pergunta difícil fica pro final. Sem falar em Legacy e Modern, aposta de Standard pro Pro Tour, você espera que tenha a inovação ou que vão ser essas mesmas listas que nós comentamos aqui nesses 40 minutos? Sinceramente, nesse Pro Tour eu espero menos ainda de inovação por um motivo. Como é um formato de trios, no trios os metagames eles ficam muito distorcidos. Tanto que o pessoal fala, não se baseie em metagame de trios, dando exemplo do Modern, né, esses formatos unificados. humanos chegava a ser 40, 50% do meta em grandes eventos de trio. Sendo que no meta real, hoje em dia, não é nem mais o principal deck. Deve ocupar ali 5, 6, 8% de fatia de meta. Quando você joga trios em formatos diferentes, geralmente os jogadores tendem a se especializar mais em um formato e irem apostas mais seguras. Por quê? Como você tem o fator trio, você tem três jogadores jogando, a variância diminui um pouco. Ali um trio forte, por exemplo, Reed Duke, ou Entertain Wolf e William Jensen. Eles vão ter menos motivos para tomarem riscos no formato, porque são três jogadores de alto nível, Hall of Fame, Platinum, etc, etc, etc. Então você pode sentar na mesa assim, confiando, se somos três jogadores bons jogando contra quaisquer outros três, como cada um de nós tem uma chance boa de ganhar por si só, em três essa chance é aumentada. Historicamente, assim, em formatos de trios unificados, trio vários formatos, os jogadores vão pelas escolhas safe, pelas escolhas seguras em cada um desses formatos. Eles preferem não tentar, eu acredito, minha visão, no Pro Tour, ousar muito, porque eles sabem que se estiver jogando ali com o já testado e aprovado, que é o caso do Mono Red com o Shane Wheeler, ou o caso de um Esper, ou o W com o Teferi, ou o caso do Mono Green com o Shulif, ou o Splash Preto, são decks que já são testados, aprovados e funcionais, vão ter ali o seguro, ou o Grixis, né, com Nicol Bolas e Remove. São ali o seguro para você conseguir jogar Magic e tentar ganhar jogando melhor que seu oponente e contando que um dos seus colegas do trio também vai conseguir fazer o mesmo. Faz sentido. Imaginando também que, como estamos vendo muitos decks agro, né? Existe um benefício também de você jogar com um deck em que a partida termina mais rápido. Você pode ajudar os companheiros, embora muitos não precisem de ajuda, mas é mais uma pessoa pensando, né, dando opinião, analisando a match. Então, talvez terminar a sua partida rápido conte para a equipe como um todo. Então, talvez aí Parece que não, mas esse fator também pode ser que influencie. Embora no Pro Tour, eu imagino que a maioria dos jogadores tenha a proficiência, assim, mesmo pegando um baralho não tão rápido, conseguindo jogar rápido. sim, Então, não acredito que esse seja um fator determinante na escolha. acho que Mas é determinante um não, mas fator, ajuda, de né? fato. Até porque, pelo que eu tenho visto, acho que eu conversei com o Saporito sobre isso. O grande problema vai ser Legacy, né? Tem muito pro que não joga Legacy, às vezes só Sim, é acompanha o um formato formato. que teve uma sacudida recente, né? Isso. Baniu o Deathrite Shaman e o Gitaxian Probe. E o Deathrite é um pilar do formato. Seria a Sim. mesma coisa que você banir do Modern, ou se você banisse Perdão, Teferi ou você Shane falou Wheeler qual da carta no vez. Modern? Você falou a mesma coisa que banir qual carta no Modern? Skate Shears. Ah, tá. Cara, banisse, sei lá, Raio, sabe, Fatal Push, Sim. alguma carta que seja pilar do formato. E o Deathrite era bem mais do que essas cartas que eu citei são no Modern. Ele era realmente ali a cola de várias estratégias e algo que impedia algumas estratégias de jogar e por aí vai. Sim, e é um formato novo. Teve essa sacudida e foi recente essa sacudida. Então, Sim, não não, deu tempo de exatamente. treinar Tivemos e muitos consolidar. eventos grandes. Talvez então essa parte de você querer terminar o jogo rápido e ajudar o Legacy, faça diferença aí também, né? Que talvez seja o formato menos conhecido por eles, menos dominado. Vai ser curioso de ver. Eu sinceramente estou prestando atenção mais em Standard e Legacy, lógico, mais no Legacy, né? Porque nunca tem para outro Legacy, então a gente fica super curioso. Mas por enquanto, vamos deixar o T2 por aqui, dar uma olhada no que acontece e, claro, fica na expectativa para Ravnica, né, cara? Que aí todo mundo tem rotação, tem uma coleção inteira nova que deve trazer uma mana Sim, base ali é o legal. momento do hype do T2, é a hora que todo mundo volta a jogar, a hora que todo mundo monta deck, é Ravnica, então pode ter certeza que essa época do ano vai ser uma época bem movimentada por Standard, já vai ter acabado a temporada Modern. E outra, né, Sanduíche? Assim, a gente tá vindo de um Core 7. Core 7 historicamente não traz tanto power level, apesar desse ter mudado algumas coisas, né? Esse eu vou te falar que mexeu bastante, assim, foi bem, influenciou muito. Mas nada se compara a uma Ravnica entrando e uma rotação ao mesmo tempo, né? E Esperamos que. quatro edições saindo é o que realmente muda, assim. Uma Kaladesh Uma inteira saindo, Kaladesh inteira, esse cara do God, Razor, né? E por aí vai. É, cara. Então tá, obrigado, cara, por estar aqui. Fala um pouquinho também para a gente lá da House of Cards em Santos, para quem está te escutando pela primeira vez aqui, dos teus artigos na Liga, fica à vontade. É isso. Quem quiser, eu sempre publico os textos pela Liga Magic, acompanhar meus artigos lá, Sanduíche Underline 13. Pode me acompanhar, me seguir também no Facebook, no Twitter. Tem os contatos lá nos artigos da Liga. E a House of Cards, a loja que eu trabalho e eu jogo ela, é www.houseofcardstcg.com.br. Comprem lá. Boa, legal, gente. Obrigado então e até a próxima e boa sorte. Você vai jogar o Nacional e o RPTQ? Porque esse eu tenho vaga e o Nacional já estou inscrito desde que abriu as inscrições. Boa, Então, boa. com certeza, eu vou jogar esse T2. Essa reta final de T2 eu vou estar jogando bastante, sim. Legal, boa sorte. Estaremos acompanhando e torcendo o sanduíche. Tamo junto. Obrigado, cara. Abraço. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rapduscast, porque aqui é BR. Oi, Eli, vou te colocar na fogueira aqui, cara. Eu sei que você está acompanhando pro Tour, mas faz aí umas apostas pro Legacy e pros outros formatos aí. Você acha que vai ter deck invicto? Qual deck? No Standard também? Olha, fica um pouco complicado porque eu vi o metagame, né, o metagame breakdown, mas assim, dois decks que eu imagino, aliás, três apostas que eu faço ali, que independente de ver números ou não, a gente sabe que deve estar no top 8 ou vai competir até o final, é o RB, né, as versões de RB, agro ou mid-range. Alguma versão de UW Esper, né? Eu acho que o Esper tá um pouquinho mais forte, então eu acredito que essas duas sejam apostas meio que seguras que devem aparecer ali. E correndo por fora eu vejo versões de Grixis, ou o B com splash para vermelho, ou o R com splash para preto, ou o RB com splash para azul. Eu acho que algo desse tipo vai aparecer, principalmente por causa do Nicol Bolas de 4 manas, né? Esqueci o Ah, nominho dele, o Evader, né? Evader. não, eu já vou lembrar. Você está falando agora do Standard, né? Do Standard primeiro. Eu vou falar dos outros também. É Ravager, Isso tá? pro Ravager, né? Isso mesmo. Isso. Para Modern, imagino que KCI vai ser um dos mais fortes. Eu acho que dificilmente vai fugir disso. E para Legacy, cara, eu conheço muito pouco. Mas eu ainda acho que as versões de Delver vão continuar fortes, porque elas seguram meu jogo, etc. Agora, não sei, não conheço todos os decks assim para poder. Mas eu acho que as versões de Delver devem ser as mais resilientes aí até o final. Ah, eu gostaria, até apostaria assim no Burn, no Legacy. Assim, não é dizer que não precisa de habilidade, né? Mas como esses prós não jogam com tanta frequência, perdão, eu acho que é uma aposta segura, é um deck bom, vem fazendo resultados, né? Apesar de que esse Legacy é um pouco novo, mas é um deck consistente, super consistente. Né? Mais fácil de pilotar do que alguns outros, e se você termina seu jogo rápido, você pode ajudar seus amiguinhos. Então, também é um deck que eu espero ver aí. A presença do Burn é um bom sinal para quem quiser entrar no formato também. É um deck que não tem Dual Land, né? Só tem Fatland. Então, é um sinal aí de que se você está vendo a stream e se interessou, olha, pode entrar nesse deck. Ele só custa, sei lá, R$ 800 em vez de 5 mil. Né? Então, é um bom sinal para o formato como um todo, para o Magic como um todo. Isso no Legacy. No Modern eu tô contigo, é KCI. E no Standard eu já falei com o Sanduíche. Então não precisa repetir aqui. Eu gostei das suas apostas no Standard, Justo. viu? Tô bem curioso para depois dar uma checada lá nos resultados. Beleza. Beleza. Só lembrando, né? Quem estiver aqui em São Paulo e for na Bienal do Livro, dias 9 e 10, a gente pode trocar uma ideia sobre RPG no ensino. Eu tô bem curioso para ter essa troca aí de experiências com o pessoal, sim. E nossos links estão aqui. Aqui, lembrando, nós temos um canal no YouTube e está subindo aí toda semana. Tem vídeo de Pauper, tem vídeo de Commander, também Commander 1x1. E tem vídeo de qual é o pique também. A gente abre uns boosters aí para ficar discutindo conceitos de limitado. Então vou deixar o link aqui para quem quiser ver, né? Se a gente também faz parte da sua rotina semanal, tem o link do nosso padrinho aí para quem quiser ajudar. Esse acho que é o único podcast que é hosteado por padrinhos, né? É. Ambos somos. Faz parte. É bom dizer que nós atingimos uma meta de melhorar equipamentos, né? Então, nosso plano aí para os próximos Verdade. meses é ter os mesmos equipamentos em todas as bases e conseguir gravar com uma qualidade de áudio melhor. Trabalhar para isso. E então é isso, gente. Obrigado. Bom para todo mundo e até semana que vem, né? Obrigado pelos fiches. Falou, Eli. Abraço. Abraço, valeu.